Eu já disse a você que malandro demais vira bicho, bicho. É, você fala demais. Você fala demais. Tem que ser homem, tá? Tem que ser homem, tá? Tá? Pilantra não tem vez aqui, não tem vez aqui. Tem que ser homem, tá? Tem que ser homem, tá? Tá? Pilantra não tem vez aqui, não tem vez aqui. Tem que ser homem, tá? Tem que ser homem, tá? Tá? Pilantra não tem vez aqui, não tem vez aqui. Tem que ser homem, tá? Tem que ser homem, tá? Tá? Pilantra não tem vez aqui, não tem vez aqui. Tô de pavio curto com essa rapaziada. Ferro na cinta, põe o terror na quebrada. No respeito os cara homem, no respeito os veterano. Nesse fim de festa eu não vou passar um pano. Pensa que seu homem é viver dando um tiro. Pensa que seu homem é cometer homicídio. Latrocínio, sei lá, sou do lado que é certo. Não vou apoiar, presepara nesses irmãos que não ligam pra nada. Apresepara nesses irmãos que não respeitam as caras. Desde moleque aprendi os dois lados da moeda. Desde moleque aprendi, não se pode deixar brecha. Nunca deixei a desejar, então ninguém vai me cobrar. Nunca dei banho em malandro, nem cantei mulher de ninguém. Nem vem que não tem, que aqui é homem. Certo no sistema, na quebrada, na cadeia. Com ninguém tem um problema. Por isso de cabeça erguida, tranquilo, posso caminhar. Tô sossegado, ha, não adianta me queimar. Sai pra lá uma cebosa, quer tiro em pai de família. Sai pra lá uma cebosa, que sem dó comete chacina. Mata criança inocente, tudo que vem em sua frente. Tá pensando que é homem, mas não passa de um mesmo doente. Tá se gabando com seus parceiros, que são farinha do mesmo saco. Quer apoiar gente como você aí, não passa de safado. Não é porque eu tô na benção que eu vou ter que te tolerar. Passar a mão na sua cabeça e dizer que Deus vai te perdoar. Toma vergonha nessa cara e vê se vira um homem idôneo. Deu lugar para Deus e não lugar para o demônio. Caso contrário vai se atrasar, ficar perdido na quebrada. Seja homem, deixa de conversa fiada. Mantenha a postura, procurando andar na linha. Vixe, esse aí que é o homem, ó Jesus, precisamos imitar sua vida. Sua vida. Tem que ser homem, tá? Tem que ser homem, tá? Tá? Pilantra não tem vez aqui, não tem vez aqui. Tem que ser homem, tá? Tem que ser homem, tá? Tá? Pilantra não tem vez aqui, não tem vez aqui. Tem que ser homem, tá? Tem que ser homem, tá? Tá? Pilantra não tem vez aqui, não tem vez aqui. Tem que ser homem, tá? Tem que ser homem, tá? Tá? Pilantra não tem vez aqui, não tem vez aqui. Quer se criar, se não dá, atropelando os irmãos. Não tem coragem, bota a pilha, vai, mata sem perdão. É assim que consegue seu espaço em seu armador de casinha. Só porque andar de carro vende uma droga de esquina. Seus robôs estão aí, pronto pra entrar em cena. Só Loki, só comédia pra entrar nesse esquema. Tem que ser homem no sistema, ou vai arrumar problema. O proceder de humildade é que manda, me entenda. Não estou tirando onda, só tirando a meia hora. É que gente como você na minha banca não cola. Só porque anda armado, tá pensando que é o pan. Pega leve, sendo seus furos, bam, bam, bam. Já pensou se eu batesse com a língua nos dentes e dissesse quem você é? Não ia ser mais considerado, se tirado como mané. Mas como não quero ser mal e nem te prejudicar, te alerto na responsa pra ver se vai se tocar. Que não te conhece é quem te compre, pra você pagar madeira. Mas sou polita, já bati, vou dizer, fim de carreira. Vê se se manca, não marca touca e não faça mais besteira. Ou vira homem de verdade, a sua bola não fica cheia. Pois os e outros estão te telando, pronto pra passar o cerol. Eu acho que você precisa tomar um chá de simancol. Pois não percebe que o feitiço virou contra o feiticeiro. Nessas horas Deus existe, tá vivendo em desespero. Tem que ser homem, é o lema, se não quer viver um dilema. Tem que ser homem, tem que ser certo, pra ficar vivo na arena. Pra ficar vivo na arena. Tem que ser homem, tá? Tem que ser homem, tá? Tá? Pilantra não tem vez aqui, não tem vez aqui. Tem que ser homem, tá? Tem que ser homem, tá? Tá? Pilantra não tem vez aqui, não tem vez aqui. Tem que ser homem, tá? Tem que ser homem, tá? Tá? Pilantra não tem vez aqui, não tem vez aqui. Tem que ser homem, tá? Tem que ser homem, tá? Tá? Pilantra não tem vez aqui, não tem vez aqui. Exigimos cadeia, quadrilha do Planalto a qualquer preço. Porque só preto, pobres favelados é que são presos. Estômagos vazios, milhões de corações desamparados. Tábuas, pregos, martelos, pra levantar vários barracos. Que vem a cura pra acabar com a peste. Epidemia que atinge um globo terrestre. Não seremos vencidos pelo cansaço, não. Lutar é preciso com punhos de aço. Só os guerrilheiros, só os guerrilheiros. Só os guerrilheiros, só os guerrilheiros. Sorriso nos lábios, filhão. De várias conquistas, não se rendendo ao território capitalista. Bombas de efeito moral pra começar a guerra. Um esquadrão de lixamento pra fazer a coisa certa. Quero cultura, quero, quero escola. Livros que contem nossa história. Aí vem, irmãos, quem sabe faz a hora. Os meus heróis todos morreram de overdose. Chamaram as flores, fecharam os corpos sobre os escombros. Uma falange se levanta. Preto furioso, aqui é 100% guerrilha. Aqui é só mais um ativista atirando bombas no congresso. Ateando fogo na bandeira com palavras de desordem e protesto. Votando a favor do fim da Rede Globo.